jeito, guardo tudo o que tenho. E acredite, é muito simples, porque muito pouca coisa tenho. Eu me detenho a guardar só o que me interessa. Não tenho pressa, pois já não vivo mais em guerra. Agora peito limpo, queixo erguido eu sigo. Me afastei das ratas anas que morram no lixo. Eu decidi, vou me tornar milionário. Algumas rimas na mala, a mente é um dicionário. Eu paro, em cada esquina beco ouvi ela. Não diferencio o asfalto da favela, porque meu produto é feito pro seu coração. Presta atenção, maldade no peito foi munição. Sem distinção, sentimento é uma doutrina. Tristeza e alegria transformam em melodias. Estudo métricas, refaço poesias, mas no final das contas é somente boas rimas. Opa, licença aqui, por favor, bom dia. Um pouco da sua atenção, lhe mostro a mercadoria boa. Escuta aí, quer comprar, me chama. Acordei cedo, o galo cantou e eu levantei da cama. Coloquei na sacola tudo que pude carregar. Improvisei umas novas, só pra te conquistar. Ei, senhor, faz favor, escuta aí, vê se gosta. Tem um preço bem legal, faça a sua proposta. Cê gostou? Imaginei que fosse. É bem melhor que chocolate, não engorda, não é doce, não amarga também. A boa rima faz bem, ei, senhor. Escuta aí, cê vai gostar também. Tem o disco antigo, tem do disco mais novo. Eu sou bem popular, eu falo a língua do povo. Tem até quem leva pra pagar depois. Quer chegar no sapatinho, cê tá ligado, já foi. Senhoras, bom dia, senhores. Não dou medo de chocolate, muito.